Uma boa noite a todos. Como é bom para mim estar aqui nessa noite com vocês. E o título da minha mensagem nesta noite diz assim: Fundamentos do estilo de vida cristão. A gente ouve falar que o cristão deve ter uma vida diferente da vida das pessoas, entre aspas, do mundo. E tudo isso faz parte do pensamento cristão. E os cristãos gastam tempo estudando a Bíblia, buscando na palavra de Deus as orientações para a sua vida. Porque o cristão é alguém que não quer viver por si mesmo. O cristão quer viver por Deus. O cristão não quer viver sozinho. O cristão está cansado de viver sozinho. Ele encontra Jesus. E Jesus, pelo Espírito Santo, é o seu companheiro constante. Mas quando você tem um companheiro, a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vão andar. Então, quando Jesus é o seu companheiro, você deve se questionar quais são as coisas que Jesus valoriza, que Jesus quer ver na minha vida como um cristão. E esse texto de Filipenses 4, versos 8 e 9, é um dos textos mais importantes a esse respeito. Muitas vezes os cristãos usam esse texto. Você quer descobrir qual música você pode ouvir? Leia Filipenses 4, verso 8. Você quer descobrir qual é o programa de televisão que você pode assistir? Leia Filipenses 4, verso 8. E muitas coisas, os cristãos dão a mesma resposta. Você quer saber a vontade de Deus? Leia Filipenses 4, versos 8 e 9. E assim com a Bíblia aberta, então, vamos orar mais uma vez para que Deus fale ao nosso coração nessa noite, para que saiamos daqui mais preparados para a vida que Jesus nos dá. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, Pai, obrigado porque a Bíblia está aberta nesta noite, Pai. Amém. Fala o nosso coração de uma forma poderosa, Senhor, por favor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz assim, irmãos, Filipenses 4, a partir do verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sabe que Paulo, ele é um camarada bem paradoxal. Em alguns momentos, ele assume ser o principal pecador. Ele assume fazer o mal que ele não queria fazer. É verdade ou não é? E aí você pensa assim, ih, esse Paulo aí é um camarada meio estranho. Eu não posso seguir o que ele faz não, porque ele é um pecador. Eu não posso seguir um pecador. Eu tenho que seguir a Jesus, aquele que jamais pecou. Entretanto, Paulo era um pecador, mas ele era um pecador daquela qualidade que se arrepende dos seus pecados. E que quer viver o certo, e que quer fazer o certo, e que faz o seu melhor por Jesus. E Paulo foi reconhecido como um dos maiores cristãos que já existiu na face desta terra. Deus usou Paulo com poder para pregar o evangelho. E Paulo, apesar dos seus erros, era coerente com a sua fé. E ele diz assim, o que você viu na minha vida, pratique. Claro que você não conheceu Paulo, nem eu. Então a gente não tem a dimensão exata do que significava a forma como Paulo vivia. Mas esse texto nos dá algumas indicações muito importantes. E nós vamos pensar sobre cada uma dessas palavrinhas que Paulo coloca para nós. E ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. É isso que tem que estar no teu coração e na tua vida prática. É o que é verdadeiro. Mas aqui já surge a primeira difícil pergunta. O que é a verdade? Porque se a gente tem que praticar e pensar no que é verdadeiro, a gente tem que ter um conhecimento da verdade, sim ou não? Sim. Sim, claro. Não adianta nada ele dizer, sejam verdadeiros. Tá, mas o que significa isso? Não sei. Então a primeira coisa que a gente tem que entender a partir desse texto é o que define a verdade. Tem algumas pessoas que elas dizem assim, tudo que eu penso, tudo que eu faço é bom, verdadeiro, justo, amável, santo e correto. O que os outros fazem, ah não, o que os outros fazem não é correto, não é bom, encontra defeito em tudo e em todo mundo. Tem gente assim ou não tem? Pensa que ela é o padrão do que é verdade, do que é correto, do que é justo, do que é bom. Os defeituosos são os outros. Mas essa não é a verdade. A verdade não é que eu tô certo em tudo e os outros estão errados em tudo. A verdade é a palavra de Deus. Lembra Jesus orando ao Pai? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é verdade? Não é o que eu penso, é o que Deus diz. Se eu penso que mentir não tem problema. Por exemplo, eu sou um vendedor. Vem um camarada comprar o meu produto. Eu vendo CD. Eu conto uma mentira para ele e vendo CD. Eu ganhei lá nessa venda 10 reais, 5 reais. Aí eu penso assim, não, a mentira é algo bom. Porque através da mentira eu tô ganhando dinheiro. O que que esse dinheiro vai virar? Leite pro meu filho, passeio, roupa, comida. O que o meu filho precisa. Então eu penso que mentir está tudo bem, tudo ok comigo. Essa é a minha opinião. Mas a verdade não é a tua opinião. O que que Deus diz? E aí a Bíblia diz assim, na lei de Deus, não dirás falso testemunho. Deus diz que é pecado, não importa a sua opinião. Você tem direito de discordar, você discorda de Deus. Tudo bem, problema seu. Mas quem define a verdade não é você, é Deus. E existe um texto da Bíblia que vai nos ajudar um pouquinho nesse conceito da verdade. Abre a Bíblia aí, Mateus 22, verso 16. Eu fui procurar esse adjetivo verdadeiro no Novo Testamento e eu encontrei esse texto que eu acho que ele pode nos ajudar a entender o que que é a gente pensar e praticar aquilo que é verdadeiro. Olha só o que a Bíblia nos diz aqui, meus irmãos. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Olha que interessante. Jesus é chamado de um homem verdadeiro. E nós somos chamados a pensar e praticar o que é verdadeiro. Nos espelhar em Jesus. E aí, como que é esse Jesus verdadeiro? Ele é alguém que ensina a palavra de Deus. De acordo com a verdade. Ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. E não se importa com a aparência dos homens. Jesus, muitas vezes, se colocou em situações complicadas, por quê? Por peitar, no bom sentido, líderes religiosos. É verdade ou não é? E os líderes ensinavam doutrinas de homens, e Jesus defendia a doutrina de Deus. Segundo os caminhos de Deus, conforme a verdade da palavra do Senhor. Então, irmãos, quando Paulo diz para nós pensarmos e praticarmos o que é verdadeiro, sabe o que Paulo está dizendo para você? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Esse é o primeiro fundamento do estilo de vida cristão. Estilo de vida cristão não é aquele que pega as suas opiniões e impõe sobre os outros. É aquele que pega as opiniões de Deus e procura praticar, e ensinar e ajudar os outros a praticar. Entende a diferença? Tem muito cristão dizendo assim, pensem o que é verdadeiro, e o que é verdadeiro é a opinião dele. Não tem fundamento na palavra de Deus. E esse não é o caminho, não andem por esse caminho. Agora o texto de Filipenses fala pra gente pensar no que é verdadeiro, e fala pra gente pensar no que é respeitável. E eu queria ler um outro texto onde esse termo acontece. 1 Timóteo 3, verso 11. Uma carta de Paulo, muito interessante. E aqui está uma outra qualidade a respeito da qual a gente tem que pensar e a gente tem que praticar essa qualidade. E aqui Paulo, ele está dando orientações para as mulheres. E ele diz assim, olha. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Olha que texto interessante. O que é algo respeitável? É algo que está contra aquilo que é vergonhoso. É o que é respeitável. Por exemplo, você entra dentro de uma igreja, dentro de um shopping, dentro de um local qualquer, e você está totalmente rasgado, sujo, fedido. Aquilo é algo vergonhoso, aquilo é algo ruim. Ninguém vai te respeitar se você se apresenta dessa forma. Agora, se você está bem vestido, cheiroso, ok? Aquilo é algo respeitável. E aí Paulo vai falar, então, de algumas características que devem acompanhar pessoas respeitáveis. Ele fala aqui para as mulheres, mas isso serve aos homens e a todos. Então ele diz, né? Não maldizentes. Como é fácil falar mal das pessoas? E eu e você erramos nesse ponto. Porque nós percebemos o mal das pessoas. E é natural que a gente fale do que o nosso coração está cheio. Então você percebe os defeitos do pastor Ezequiel. É muito difícil você não comentar o respeito do meu defeito lá na tua casa. E aí, amor, você gostou do sermão do pastor? Gostei, mas aquele pastor ele é meio estranho, ele é meio diferente, ele é meio esquisito, ou qualquer outra questão que você possa sentir ou perceber em mim. E nesse caminho existem coisas inocentes e existem coisas maldosas. Comentar uns dos outros não é pecado. Não tem nenhum problema. Mãe, você gostou daquela igreja? Olha, gostei, não gostei, foi isso, foi aquilo. Não tem problema comentar sobre as coisas. Onde é que entra o problema? É quando a gente se torna maldoso. Maldoso no que a gente comenta, maldoso no que a gente pensa a respeito das pessoas. E aí nós não estamos mais num caminho do que é respeitável. E tudo isso a gente tem que parar para pensar a partir do estudo da Bíblia. E aqui a gente entende uma coisa, irmãos. Quando a gente vive uma vida correta, a gente busca aquilo que é respeitável. O próximo elemento que Paulo coloca no texto de Filipenses 4, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Abre a sua Bíblia, Apocalipse 22, verso 11. E aqui nós estamos diante de um texto comumente usado dentro da igreja para dizer assim, olha, chegará um dia em que Jesus vai sair do santuário celestial. E nesse dia ele vai dizer assim: quem é justo e santo, que continue a ser justo e santo. Mas quem for sujo e imundo, vai continuar sujo e imundo. Não vai ter mais perdão para quem não quis o perdão. Agora, eu não quero me concentrar nos sujos e imundos. Eu quero me concentrar nos justos. E a Bíblia diz assim para nós, né? Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo a se santificar. A qualidade da justiça em relação ao ser humano é uma coisa super maluca dentro da Bíblia. A Bíblia diz assim: não há um justo sequer. Romanos capítulo 3. Quantos justos tem? Mas não tem um. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz assim: que os justos louvem ao Senhor. A Assembleia dos Justos. E aí a Bíblia diz que Noé foi justo, José, que vai ser o esposo de Maria, era um homem justo. E inúmeros exemplos da Bíblia. Aí tu olha para isso e tu diz assim: mas que livro maluco é essa tal dessa Bíblia? Diz que não tem nenhum justo e agora tem vários justos. Como é que resolve esse problema? Olha só, irmãos. Quando a Bíblia diz que não tem nenhum justo, ela está colocando claramente os defeitos e pecados que todos têm. E todo mundo tem. Entretanto, existem pessoas que conheceram a Jesus. E a Bíblia diz que elas passaram por aquilo que se chama de justificação. Que é o quê? Deus te declarar justo pela tua fé. Segundo o exemplo do que aconteceu com Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas quem era Abraão? Um mentiroso, um mulherengo e etc. Mas Abraão creu em Deus e foi transformado na sua relação com Deus, a ponto de ser extremamente fiel. Deus pede para ele sacrificar o filho, o que ele vai fazer? Sacrificar o filho. E Deus só manda parar na hora que ele vai matar o menino. E ele ia matar mesmo, porque ele teme a Deus, ele crê em Deus. E por causa dessa fé ele foi declarado justo, mesmo tendo dificuldades, pecados e injustiças. Eu sei que é uma coisa um pouco maluca, mas é a verdade. Deus quer declarar você que é injusto em alguém justo. Mas para isso você tem que crer em Jesus. Você tem que confiar em Jesus. Você tem que crer e saber que ele faz o melhor por você. E esse tema, segundo Paulo em Filipenses 4, verso 8, tem que estar na nossa mente. Nós temos que gastar tempo pensando no que é justo, para a gente poder entender as nossas injustiças e procurar sermos melhor. Então, por exemplo, tu vai gastar um tempo pensando no que é justo. Será que fazer fofoca é justo? Aí tu vai chegar à conclusão que não, fazer fofoca não é justo. Aí tu começa a perceber o seguinte, que de vez em quando, ao comentar a vida das pessoas, nós somos injustos. E qual que é o objetivo disso? É a gente olhar para essa situação e mudar, e se arrepender, e querer uma nova vida. Por quê? Porque o que tem que estar ocupando o nosso coração é o que é justo, não o que é injusto. Só que para a gente chegar ao ponto de praticar o que é bom, a gente tem que encarar em nós aquilo que é mal. Você nunca vai conseguir praticar o bem se você não enfrentar o mal que há na tua vida. E essa é uma oportunidade maravilhosa. E quem agarra essa oportunidade tem uma vida nova e uma vida diferente em Jesus. Não quer dizer que quem está em Jesus não peca, todos nós pecamos. Mas da mesma forma, todos nós buscamos ser o melhor que a gente consegue. E quando a gente erra, a gente clama a Deus a todos os dias e todos os momentos. Senhor, me perdoa, Pai. E quando a gente pede perdão, não existe pecado maior do que o perdão de Deus. Não existe defeito que a gente tem maior do que o perdão de Deus. E todos nós precisamos desse perdão. Próxima característica que Paulo diz, ele fala tudo que é puro. Abre aí a sua Bíblia, 1 João 3, verso 3. Dá uma olhadinha nesse texto muito interessante, pertinho aí do livro do Apocalipse, só voltar um pouquinho, o capítulo 3, versículo 3. E aqui a Bíblia diz algo muito interessante para mim e para você, para todos nós. E ela diz assim, olha: e a si mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança, como ele é puro. João está falando aqui de nós sermos filhos de Deus, mas ainda não sermos tudo aquilo que a gente deve ser. E essa é uma briga um pouco dentro do cristianismo, né? Nós deveríamos ser uma igreja muito melhor do que a gente é, mas a gente não é. E nos falta amor, nos falta fé, nos falta louvor, nos falta missão, nos falta um monte de coisa. E aí, João diz assim pra gente: você tem esperança em Jesus? Da salvação, de viver com ele para sempre? Então você tem que se purificar como ele é puro. Você tem que reconhecer os seus erros e olhar para Jesus. Você tem que reconhecer qualquer tipo de problema ou pecado que você tenha e encontrar em Jesus um padrão diferente. Então, onde a gente tem preguiça, Jesus está trabalhando. Onde a gente, às vezes, tem inveja, Jesus está perdoando, amando, aceitando as pessoas como elas são. Onde nós erramos, Jesus vence. E porque Jesus venceu, nós podemos ser perdoados e transformados e vencer junto com ele. Pelo sangue dele, ele pode nos perdoar, e pelo Espírito dele, o Espírito Santo, ele pode nos santificar e nos tornar pessoas mais puras do que nós somos. Se você quiser ter a prova absoluta disso, olha para o passado. Você hoje já não é mais puro do que era antes? Eu espero que sim. Agora, você é totalmente puro e sem pecado? Não. Então entenda, assim como Deus já te transformou do passado até aqui, ele pode te transformar daqui para frente. Quantas vezes na minha vida eu acendi um cigarro e fumei? Inúmeras vezes. Há quantos anos eu não fumo? Quase 10 anos. Vai dizer que não houve uma mudança? Claro que houve uma mudança. Agora, porque eu não fumo, eu não peco? Claro que não. Eu ainda peco? Peco, eu ainda erro. Mas eu tenho que ter esperança de que esses pecados que existem na minha vida hoje, eu posso vencê-los pela graça de Jesus e purificar a minha vida como Jesus é puro. Encontrar em Jesus um padrão de transformação, de melhoria, de mudança, de crescimento. Porque senão, a gente fica sempre do jeito que a gente está. E não é bom que a gente fique como nós estamos. Nós temos que ser transformados, essa igreja tem que ser transformada, irmãos. E isso só pode acontecer pela purificação. A partir daí, Paulo ele fala duas palavrinhas que não acontecem em nenhum outro texto bíblico, só em Filipenses 4:8. Ele diz, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Agora, olha que interessante. Tudo o que é amável, talvez seja o ápice da argumentação, né? Sabe o que tem que estar no nosso coração? Aquilo que é coerente com o amor. Isso que tem que estar no nosso coração. Amor a Deus, a verdade de Deus, e amor às pessoas fracas, pecadoras, ignorantes por quem Jesus morreu. E essas duas coisas, amor a Deus e amor às pessoas, são o nosso verdadeiro desafio e a nossa verdadeira missão. O nosso desafio e missão não é sair distribuindo folheto na esquina, na rua, nas casas. Sem amor, do que adianta o teu folheto, irmãos? A gente entende isso ou não entende? Sim! Se nós não tivermos amor por aqueles por quem a gente trabalha, do que adianta os nossos folhetos, os nossos livros, os nossos louvores, os nossos convites? Não adianta de nada. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Sem amor não adianta nada. A gente é só um sino que faz barulho. Sem amor, tu pode dar, não é só folheto não, tu pode dar os teus bens, o teu corpo para ser queimado. Sem amor não adianta um centavo, não adianta uma vírgula. Não adianta nada, é um zero à esquerda. Tudo que é amável nos mostra que nós devemos colocar o amor no centro da nossa vida. Mesmo que isso seja difícil fazer, porque na teoria é tudo muito fácil. Amar a todas as pessoas. Mas as pessoas têm tantos problemas, não é verdade? Como é difícil amar as pessoas. As pessoas falam um monte de bobagem, fazem um monte de bobagem, pecam, erram contra nós. E a gente tem muita dificuldade de amar as pessoas. Nós temos que encarar isso, é verdade. Mas nós temos que ser transformados. E tudo que é amável é o que tem que estar no nosso coração. E o que é amável, puro, verdadeiro, honesto, respeitável, é o que tem boa fama. Porque o bem tem muito boa fama. Imagine na tua vizinhança, morando um homem que estupra, mata, rouba, bate, humilha e xinga. E do outro lado tem um homem que ama, perdoa, ajuda, abençoa e faz o bem. Você tem dúvida que o homem que faz o bem terá uma boa fama? Mas não tem menor dúvida. Num mundo onde a maioria faz o mal, quem faz o bem tem boa fama. Mas o pior do nosso mundo é que quem faz o bem está sendo visto como mal no nosso mundo. De tão podre que o nosso mundo está. Porque o nosso mundo já não nem mais reconhece o bem. Só reconhece o mal. Mas nós temos que colocar no nosso coração e pensamento aquilo que é de boa fama. Vamos dar uma olhadinha no penúltimo, na penúltima característica, virtude. 1 Pedro 2, verso 9. Pertinho aí de 1 João também. Só voltar um pouco. Capítulo 2, verso 9. E aí ele diz, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento. E olha só, texto bem interessante a respeito da virtude. E aí eles assim, 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a Bíblia diz que a nossa missão é proclamar as virtudes do Deus que nos chamou das trevas para a luz. Porque fofoca é trevas, mas amor é luz. Mentira é trevas, mas verdade é luz. Maldade é trevas, mas paz é luz. E se Deus trouxe você para a honestidade, para a paz, para a verdade, você tem que proclamar essas virtudes, que não são virtudes suas. A tua missão não é proclamar assim, eu sou melhor do que os outros. A sua missão é proclamar, Deus é melhor do que tudo. Entende a diferença? Se nós sairmos dizendo por aí que nós somos melhores do que os outros, a gente pode quebrar a cara bem quebrado. Porque talvez existam muitas pessoas melhores do que nós neste mundo, não é verdade? Não deve ter muito pastor melhor que o pastor Ezequiel? Com certeza! Não deve ter muito membro de igreja melhor do que vocês? Com certeza! Mas existe alguém melhor do que Deus? Não existe. E Deus é bom para com o mau pastor Ezequiel, para com vocês pecadores e para com todos. E a nossa obra é proclamar essa maravilhosa bondade e virtude de Deus. A nossa missão não é proclamar a nós mesmos, é proclamar a Deus. E aí ele diz, se alguma virtude há, e se algum louvor existe. Abre a Bíblia, Efésios capítulo 1, para a gente terminar. Versos 3 a 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Muita gente pega Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9, para pregar uma salvação pelas obras. Eu tenho que fazer o que é verdadeiro, puro, justo, bom, respeitável e etc. para me salvar. Tem gente que prega isso ou não tem? Tem. Infelizmente. E eles estão deturpando completamente o sentido do texto. Por quê? Sabe o que é verdadeiro? É que Deus nos salva, não é que a gente se salva. Sabe o que é respeitável? É a gente respeitar a verdade da palavra de Deus e não distorcer o que Deus diz. E eu poderia dar tantos exemplos, não é verdade? Mas olha que interessante. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. E Paulo, nesse texto, ele diz assim, que Deus nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo. Para quê? Para o louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente em Jesus Cristo, que é o perdão dos pecados. Salvação não é o que você conquista cumprindo Filipenses 4:8. Salvação é o que você celebra cumprindo Filipenses 4:8. E porque Jesus te salvou, você pode pensar no que é verdadeiro, respeitável, puro, honesto, santo, bom e correto. Agora eu queria terminar. Duas questões para terminar. A primeira delas é que Paulo, ele coloca duas dimensões onde tudo isso tem que acontecer na tua vida. Todas essas características, elas têm que ocupar dois espaços na tua vida. Seja isso que ocupe o teu pensamento, etc., seja posto em prática. Então tudo isso que a gente estudou essa noite é feito para inundar o teu coração, a tua mente, o teu pensamento, para se transformar em realidade prática. Porque senão, no nosso coração, no nosso pensamento, vai ter tudo verdadeiro, mas na nossa prática vai ter a mentira. O que adiantou? No pensamento está tudo perfeito. No nosso coração está tudo ótimo. Mas na prática, o que tem na prática? É o mal? É tudo o contrário? Não adianta. Só que também não adianta você querer fazer tudo certo sem parar para pensar antes. Olha o caminho, você tem que inundar o teu coração com o que é certo e depois praticar o que é certo. Porque se você não fizer isso, qualquer um pode pregar qualquer coisa em cima de Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, puro, santo, bom. Se você usar terno preto, você está fazendo algo que não é santo, puro, bom, verdadeiro e honesto. Aí todo mundo fica com medo do terno preto. Ai, terno preto é do capeta. O que tem de argumento desse tipo dentro da igreja? Coisa que não tem fundamento nenhum. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Não tenham medo de estudar a palavra de Deus, irmãos. Porque quando você estudar, você vai encher a tua mente com o que é verdadeiro. E a tua prática, qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos honestos, puros, verdadeiros e corretos, reconhecendo os nossos erros e querendo ser melhor a cada dia. Tem alguém aqui que está precisando reconhecer os seus erros, ser melhor para Deus? Tem alguém aqui essa noite que precisa dizer, Senhor, às vezes não é o que é puro que tem na minha vida, não. Às vezes não é de boa fama. Às vezes não é verdadeiro. Às vezes não é louvor. Às vezes não é virtude. Tem alguém que precisa dizer isso para Deus e dizer para Ele assim, Senhor, transforma minha vida nessa noite, Pai. Me ajuda a ser uma pessoa melhor do que eu sou. Eu gostaria que, se você é uma dessas pessoas, você se colocasse em pé, fizesse a tua oração pessoal, 10 segundinhos, e depois eu vou orar no final. Não levante porque os outros vão levantar ou estão levantando. Atenda ao apelo de forma pessoal. Você, coloque para Deus aquilo que você entende que na tua vida não é puro, não é louvável, não é santo, não é bom. Peça perdão e saia daqui nessa noite perfeitamente perdoado e perdoada para a graça de Deus. Faça a tua oração e eu termino com a oração daqui a pouco. Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque o Senhor ouve a oração de cada um nesse instante, Pai. Obrigado porque a gente pode colocar diante do Senhor tudo o que há na nossa vida que não é verdadeiro, Pai. Que não é de boa fama, que não é justo, que não é santo, que não é bom. Porque nós somos pecadores diante de Ti, Senhor. Mas, Pai, nós não queremos somente ficar confessando o mal. Nós queremos ser perdoados e transformados para podermos fazer o bem, Senhor. Ajuda a gente a sermos pessoas melhores, uma igreja melhor, coerente com a Tua verdade e com a Tua vontade, Pai. Não nos permita usar mal a Tua palavra, mas nos ajude a usá-la para edificar e salvar, não para condenar e pregar mentiras em Teu nome, Pai. Que a Tua verdade a cada dia abençoe a cada um de nós, com o Teu poder, com o Teu Espírito. Abra as portas no trabalho, na saúde, no emprego, onde quer que formos, Pai. Que a Tua presença nos acompanhe e nos guarde. Dá-nos uma boa noite, protege-nos na volta para casa. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.